ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Ostenta pra De onde vem. O tempo passa, a cada passo eu vejo os laços a me espreitar. Muitos não são juízes, mas são formados em julgar. Ostentação, agora dizem que a rua, autoproclamado sim, só tem a mãe de coroa. Me dizem pra seguir, bem sucedido pop star. Eles ouvem deles que a vida espelhar. Conquistar, dividir, muros construir, sendo que é de estranhar, pois quem da morte vai fugir. Difícil de imaginar outro caminho, poder escolher, sair do próprio mundinho. Eles querem ser bons, ideais funcionais, acobertado em maquiagem de musas de carnavais. Então corre, corre, não pare, não se compare, construa seus ideais e não se cale, não se abale. Todo forte sabe sempre como se defender, nos passa em falso cava cova, falso se fode sem ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Quem é que paga dom? Seu Rolex, seu Chandon, sua balada, sua fama, suas latinhas de Neston. Se caras como você são sinônimo a ser seguido, prefiro ser esquecido da maldade entorpecido. Não vou pro crime, nem se anime. Não me compra violência, Charles Bronson, super cinema. Pra incomodar, de lá será pomposo. Que não são porra nenhuma, mas pagam de perigosos. Viva, saia pra fora, abre a porta, não se apavora. Muda a estação, pois meu som grande se estoura. Faço o que faço, sou quem sou. É minha saída, por ela serei mantida no dia a dia. Prendida como corpos na lama, a mim relembra a infância. Sua ganância, fragrância, de longe cheira arrogância. Impetulância, falar em posição ao dizer. Sabe tudo explicar, mas não consegue viver. Ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Ostenta pra quem? Brinquedo sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Sem saber pra onde vai, de onde vem. Ostenta o quê? Ostenta pra quem? Querido, sem saber pra onde vai, de onde vem.